de tudo, irmão. O sol sempre faz surgir esperança, gratidão. Já não podemos mais fugir. Eu já sei algo de você, e um anjo veio me contar. Ficaremos com o nosso amor, todo amor que vai chegar. Thank you.